Ontem estive a ver os Globos de Ouro. Pessoas bonitas e bem vestidas, sim senhor. E depois também algumas pessoas bonitas que estragam tudo. Epá, se eu tivesse algumas daquelas caras, comprava qualquer coisa na Zara e ia todos os anos com o mesmo. É melhor do que parecer um frigorífico. Um frigorífico cinzento, curvilíneo, sem ter ímãs de 40 cidades diferentes, incluindo Peniche, mas ainda assim um frigorífico. Quando fazem aquela pergunta na red carpet, olha, diz-me lá, quem é que te vestiu? Estás lindíssima, quem é que te vestiu? Eu fico sempre à espera de ouvir lojas Singer. Foram as lojas Singer que investiram. Há uma coisa muito bonita que é a simplicidade. Já ouviram falar? Menos é mais. O clássico pode ser uma boa ideia. Os lírios do campo, meninas. Os lírios do campo. Não vale a pena trazer um gato embalsamado pendurado no decote. Vocês são giras mesmo sem parecer a sal de estar no caçador, a sério. E outra coisa, às vezes sou acusado de ser puritano. Mas eu acho que não há nada mais puritano do que mostrar tanto ao ponto de se perder a vontade de tirar seja o que for. É meio irónico que seja o puritano a dizer isto, mas o desejo pode ser uma cena fixe. Por isso não o destruam totalmente, ok? Isto vai acabar mal para o desejo, acreditem! Mas voltando um pouco atrás, eu percebo que as pessoas bonitas se cansem um bocado de ser bonitas. Percebo que se queiram desafiar. Será que ainda consigo ser bonita se for vestida de napron? Vó, posso tirar este que está aqui em cima da televisão? É um napron que subiu na vida. Depois de 30 anos, em cima de uma televisão em Montabrão, passa a estar dentro da televisão a enrolar um corpo extremamente esbelto e ainda com a oportunidade de conhecer a Júlia Pinheiro. Nada mal para um napron. Pode parecer que estou só a falar das mulheres, mas isto vale também para os homens, a sério. Atenção, a beleza é uma cena fixe, não me interpretem mal, é uma coisa realmente boa. O problema é que as pessoas já não estão apenas interessadas em ser bonitas. Elas querem ser bonitas de maneiras diferentes todos os dias. Querem personificar a primavera durante os 7 dias da semana, 365 dias por ano. Se a beleza não entra pelos nossos olhos dentro com o mesmo fulgor de ontem, então para estas pessoas já não é beleza. É só uma seca. É preciso estar todos os dias a dar tudo. Bem, o conselho que eu deixo é que olhem os lírios do campo e relaxem um pouco, ok?